Ponto existe na 09. Via Índia, ponto 09, com a tua frota do 4-7-0. Destiné 6211, após a passagem de Embraer da Azul autorizada. Extremamente, vamos pronto para o táxi. Semana para o táxi após a passagem da Azul, 6211. Lembrando 25, tráfego posição de 11 horas, 2, correção, 10 horas, 2, 4 milhas, rumo nordeste, cruzando 100 para o 050, Alfa Tango 72. 62, 25, Fieter. Azul 2775, com tráfego posição de 1 hora, 2, 2 milhas, rumo oeste, cruzando 070 para o 380, um Airbus 318. 2775, Fieter. Azul 4069, autorizada, né? Ele colapso no zero, vento no meio, 0 graus, 139. Ali decola no zero, 4069. 958, informação, Guilherme. Azul 4958, está sob contato radar, afastado 52 milhas, tudo oeste do VOR Salvador. Mantenha nível 170, reporte no ideal de descida, voo e bom médio para interceptar a chegada bom médio ontem. Bom, Mediúno, direto com a Mediúno, para trás, Azul 779, Azul 2775. O quê? Azul 2775, solicita Varduna. Azul 2775, para o curso do localizador, curva à direita na proa 060, desça para 2000 pés, eixo no 099, livre elétrico, reporte estabilizado. Direita 060, desce para 2000, reporte estabilizado, Azul 2775. Azul 2775, o tráfego superado em dia. Ah, pode ser a de casa, Azul 2775. Salvador Azul 4958, ideal de descida. Azul 4958, ciente, desce e mantém nível 120. Desce e mantém 120, Azul 4958. 4958, operação para o sequenciamento, curva à esquerda, na proa 360. Seu limite é radial 2. Radial 260 do VR Salvador, em caso de falha de comunicações, é cruzar radial 260 do VR Salvador. Assume navegação por onde duna e completa o procedimento ILS 3, pistola 0. Sente esquerda 360, para 120, o limite é radial 260. Em caso de falha de comunicações, ao cruzar radial 260, vou direto duna, completo o procedimento. Azul 4950. Salvador, bom dia, 4069 da Azul, passa 1 no 1200 pés. Azul 4069, contato radar, suba nível 320, direto Leda. Direto Leda, 320, 4069. Azul 4958, tráfego que precede na aproximação, posição de 11 horas, 7.4 milhas, rumo nordeste, cruzando 8800 para meia dúzia de mil, bravo 737-400. Teria uma velocidade sugerida para o Azul 4958? A presente velocidade está ótima. Vai manter então a presente velocidade, o Azul 4958. Chalena 225, chame centro Recife em 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Copiado, 6225, obrigado. 4958 e deve se manter a nível 080. Ao 080, matar no 50. Posicionamento, posição 10. 1963, está autorizado, centro para o táxi. Autorizado, centro para o táxi. 9973. Geral 99770, para 2000 pés, ajuste 109, livre LS, aposta estabilizado. 2000, chamada estabilizada. Geral 99770. Azul 4958, desse mantém nível 060. 4960. Bom dia, passarelo 2229, informação Juliette. Passarelo 2229, seu controle, Salvador, sendo identificação. Se mantém a nível 050, ajuste 1019, voo Bomed para interceptar a chegada da Bomed 1. Bomed 1, 050, passarei para o 7. Azul 4958, afastado 29 milhas sudoeste do fixo de Duna, resuma a navegação pro de Duna. Direto do Azul 4958. 4958, se mantém a nível 050. Resuma tem 050, Azul 4958. Estabilizou azul 2775. Azul 2775, ciente, complete aproximação, torre no 8, decimal 95. Complete aproximação 1895, azul 2775. Salvador, uma boa, azul 2775, final no 0. Visão. 1275, ajuste altímetro 019, aguarde pista livre. Guarda pista livre, 2211, poderia voar na proa de Duna ou de Itapa? Controle passarei 2211? Siga. Por gentileza, poderia voar Duna ou Itapa? Autorizado voar Itapa. Direto está, obrigado. Xenene 211, decolado 6558 Salvador, 120, décimo 8. Xenene, bom dia. Salvador, bom dia, Xenene 6219. Olá, 2-1-1, bom dia, contato aberto, bateja 360, autorizado, válido. Válido, 6-2-1-1. Paulo Salvador, Azul, Papa Romeo, Alfa X-Ray Zulu, logo teste do reboque. Alfa X-Ray Zulu, solicite o teste do reboque. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Azul 2775, no solo 37, na minha até o Costa, autorizar ataques para o 43 e Alfa Kilo, quando lá observe o sinalizador, remota prevista 3 Lima. Ono secundário 922, principal 35. Cliente 251, 2835, agora o azul 4069, obrigado, bom trabalho. Azul. Azul 4958, vista para 2000 pés, o ajuste 9099, autorizado de LSXT, reposto estabilizado. Descenha para 2000 pés, 10019, autorizado de LSXT, reportar estabilizado. O azul 4950. O 1963, autorizado ataque. Até o ponto de espera de empate 1, no Índia, no ponto de espera, na minha escuta, reporte pronto. Cliente, parte o Índia na sua escuta, 1963. Utilizado no ILS Federal 9970, passando marcador externo. Federal 9970, chama torre na frequência, no 8, principal 95. Chama da torre, beleza. Torre. Muito bom dia, Federal 9970, passou o marcador externo, bastante elevado. Federal 9970, tráfego avistado, autorizado o pulso, pistão no zero, vento 160 graus, 109. Depois, Federal 9970. D703-1000, controle 120-8. Salvador 1963, visual 09 na final, está pronto com ponto espera da 10. Sente o 1963, mantém o ponto espera da pistola 0. Mantém. 2692 Lima Uno, chame Centro Recife na frequência 25 decimal 1, alternativa 128 decimal 35. 5-1-2-8-3-5, posicionar 6-2-9, bom dia, até a volta. Passou. Volta na Salvador, azul 4958, estabilizado em Leste, X-ray 1-0. 4958, chame Torre, na frequência 1-8-9-5. Torre 1-1-8-9-5, azul 4958. Geral 9970, no solo 42, Arizapim, chame controle solo, na frequência 1-2-1-9. Já vai chamar o sol, será o 9970. Torre Salvador, bom dia, azul 4958, final visual, trem baixar travado. Azul 4958, continue a aproximação ao redor da pista livre, ajuste altímetro no 019. Bom, no 019, vai dar pista livre, azul 4958. Torre Salvador, bom dia, papai, vai mais que a louca, tomado por conta de risco, 54 a bordo. Calma, meu Mike Serra Golf, chame contato. Azul 4958, tráfego local autorizado, pouso estão a zero, vento 150 graus, 109. Livre pouso 10, azul 4958. Salve, geral 9970. Confirme quem chamou o ator. Bona 963, visual com TR da Azul, na estrada pista 0. Afirmo, 963. Bona 963, após a passagem da TR da Azul, autorizado a linha e manter pista na 0. Após a TR, a linha mantém na 1-0, 963. Salvador, muito bom dia, 135-7. Autorização para Brasília, Cinti da Lima, Quinte, número 7, pronto, cobre. Tá bom, meu Mike Serra Golf, 200. Sul 4958. No solo 46, Olivrar, pichame controle solo, frequência 121, decimal 9. Olivrar, chama solo 1219, azul 4950. Utilizado, passarelo. Salito 2229, chame Torre Salvador, 1-1-8, decimal 9-5. 295, obrigado, até a próxima. Lógico, 190, vento 160 graus, 129. Livre decolagem da 190 com 963. Torre Passaredo 229, estabilizou o LS. Passaredo 229, continua aproximação aguardando na pista livre, ajuste altímetro na 099. Valeu. Chame o solo no 219. Passaredo 2229, autorizado pouso, pistão na 0, vento no 50 graus e na 09, tráfego já fechado. Depois, passaredo, dá uma 0, obrigado. 1963, decolado aos 48, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 3080, voo 963. Papai Romeu Mike Serra Golf, autorizado ingresso pistão na 7, reporte alinhado e pronto. Marinha 7103, na escuta, Torre. Salvador, Marinha 7103. Marinha 7103. 7103 está no pátio militar, plantando instrumento para posto seguro, vai estar no contato. Marinha 7103, hoje o altímetro no 099, reporte no ponto de espera do hotel. Vou parar no ponto de espera do hotel. Meu Mike Serra Golf, autorizado decolagem pistão no 7, vento 150 graus, 109. Salvador, bom dia, gol no 6, passando 9, informação Lima, passando 220 para 160. Sente o passarelo 2229, considerando o pistão 028 livre, chame controle só na frequência 121, decimal 9. 309, bom dia. Bom dia. 019, vou no meio da hora. Meu mãe, Sierra Golf, decolada ao 52, chame o controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 2080, obrigado. Controle Salvador, Papa Romeu, mais Sierra Golf, decolado na sua, escutar. 093. 093, mantenho o ponto zero, aguardando autorização para decolagem. Informo, decolou um tráfego agora da pista auxiliar, que fará o cruzamento do campo. Sim, agora no ponto zero, agora 093. 07103, no ponto zero, vai dar. Marinha 17103, autorizado a alinhar e manter. 7103, autorizado a alinhar. Controle Salvador 1963, autoriza Dóquilo. Golão 963, seguir diretamente ao seu princípio na frequência 1251, alternativa 128, decimal 35. 351-2835, obrigado, 1963. 7103, está pronto, pode falar. Gente, aguarde um instante, Marinha 7103. Guarda. Marinha 7103, autorizado. Decolagem pistola 0, vento no 50 graus, 099. Autorizado com decolagem, Marinha 7103. Voo 903, autorizado a alinhar e manter, pistola 0. Além, e aí mantém o 903, pistola 0. Continuo o VATAP na presente, eu fico sem estimar de pouso. 7, VATAP, está estimando o pouso aos 1105. Autorizado, já está falando dança de regras, sinal 085. A vez modificada ao 0955, submantenha o nível de voo 085. Autorizado 085, direto para a TAP, é mais caro. Marinha 7103, decolado 155, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. Controle 1208. Salvador, Marinha 7103. Marinha 7103, bom dia, contato cadastro, manter o nível de voo 080, passou da Coral 1 Bravo. Saída Coral 1 Bravo, até 080. linha 7103, tá atingindo 2000 pés, vou ir direto com ela. 7103, após 2000 pés, pro direto de Coral. Aero 93, informo que após a decolagem mantém o eixo de decolagem até 4000 pés. Após a decolagem mantém o eixo 4000, ainda mantém a guarda na posição voo 1093. 1093, vento 160 graus 109, autorizado a decolagem, pistão no zero. O ajuste altímetro no momento no 09. Aero decolagem, voo 1093, como após 4000. O que é para o ano batata? Okay. Linha 7103, sub manter 4000 pés. Subindo e mantendo 4000. Bruno 649, desça para 2000 pés, do ajuste 1019, autorizado elétrico e reposto estabilizado. 2000-1019, repórter estabilizado no X-Ray 1649. Marinha mantém 4000. Sola 093, decolado aos 1000, chame o controle salvador na frequência 120.80. 0093. Controle salvador, voo 1093. 1093, um adentro até 4000 pés, após o voo elétrico. Adentro até 4000 pés, voo 1093. Controle voo 649, desvio à direita. Gente, voo 649, após desvio, restou a navegação na proa de duna, repórter estabilizado. Após proa de duna, repórter estabilizado no 649. Marinha, 7106, subindo na linha 080. Marinha, subindo para 080. Lima 01093, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 8 milhas, mantendo 4 mil pés, é um Eco Charlie 25 no rumo sul do oeste. Bom dia, contato Roberto, Matanjou 360, via Cedar Buono. Cliente, 360, Arbor 1, 35 do 7. Controle, voo 1649, estabilizado. 49, chame torre na frequência 1895. 1895, obrigado, voo 1649. Torre Salvador, bom dia, voo 1649, final da 10. 1649, gosto da aproximação, aguardando o contato visual, ajuste altímetro 1099. Aguarda 1019, 1649. 49, trato o avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento no seco zero graus, no zero noite. Livre pouso, não, no zero, bom, no 649. Zero nove três, chame centro Recife na frequência 126.0, alternativa 128.8. 260-288-1903. Controle Salvador 3517, uma chance de vara elétrica, senhora. Seu 3517 autorizado, Eletra. Obrigado, Vana Eletra, 3517. Alfa Mike Serra Golf está passado 40 milhas oeste Salvador, serviço radar terminado, chame para serviço de informação em aleação específica na frequência 26.0, alternativa 28.8. Agora Recife 260-288, obrigado, bom fim de semana aí, Bolsonaro. Realmente morreu. Solo Zuno Zero, livre pista direita, chame Solo Salvador, 121.9. Direita, Salvador, Solo 121.9, 129, obrigado. Chame seu 35, frequência 126.0, alternativa 128.8. 260-288, 5, 17, volta. 23. Bom dia, autorizado alinhar e decolar pista no zero. Vento de 170 graus com 12 nós, que negar agora acabou de mudar 120. Bom, muito bom dia, bom 092, informação Lima, cruzando 245. Bruno 092, bom dia, desse via chegada por Mediono para o nível de voo 050. Lima 050, projetado. Ligo de colagem, vento 160 graus com 119, Kenegão no 020, Rio 5973. Milhas da posição coral, se estava terminado, chame controle IELTS na frequência 920 decimal 1. Chame taxa. Instalador, bom no 233, pushback, acionamento, bom aqui. 233, pushback, acionamento, solo 121, decimal 9. Decolador 23, chame agora o controle Salvador na frequência 119, decimal 8, bom voo. Romeu, táxi autorizado, chame posição. E o 5973, decolador 23, chame agora o controle Salvador na frequência 119, decimal 8. Salvador, e o 5973, decolado com PUCA. Romeu autorizado, ingresso e decolagem da pista no 7, vento no 70 graus, uma dúzia de nós, que é igual a 020. Pode ficar pronto do 274. Pois 704 autorizado a linha e manter na pista 10. Poderia confirmar a mensagem, foi interpretado? 2704, autorizando o linha e manter na pista 10. Aí manter pista 10, 2704.